nacional. Por microfibras fofocadas em rede social. Cuspo meu versos como lâminas que amputam mal. Guiado pelo mestre, me esquivo do tal do opressor. Que coage e retalha da quebrada onde eu vivo. Meu rap é a muralha que separa quem é quem, o sangue bom e os canalha. Embaralhem as cartas e façam suas apostas. Arquiteto terrorista chega derrubando a porta. Atropela no barreira. O mic é minha arma, não me escondo nas trincheiras. Aprendo com os mestres que jamais vou disputar. O ensinamento é uma dádiva e alguém foi pra buscar a verdade. Com humildade a rima escorre. Da ponta da caneta sai a tinta, eu faço o corre. Da ponta da caneta sai a tinta, eu faço o corre. A distorção do pensamento, concentro, verso e a lógica. Planejo ataque aéreo, destruição biológica. Onde algum escombro escuro, fecho os olhos e faço ação. Exponho no papel palavras críticas de inspiração. Elevação sonora, esboço da mente proativa. Caracterizada no estudo da rima viva. Infinita como os corredores do meu raciocínio inquieto. Faço minha parte sem querer pagar desperto. Espertalhão sem esperteza, desperta, discorda escrita. Mantenho meu equilíbrio na cultura alternativa. Percorrendo linhas do rap sem banalidade. Utilizando a mentalidade nesta conectividade. A pretensão é outra, a cena sugere invasão do cérebro, da alma, indiferente. Rotação na progressão do verso inverso, reverso, reestruturado e prático. Deixando o opressor estático, apático. A transição atual não permite volta, revolta sobre controle. Uma espada que rapidamente corta em mil pedaços o cão que me persegue. Me esquivo de fuxico e desta forma a saga firme segue. Mano, insista, não queira ser um moralista. Intervenha na pista, vista a armadura do ser realista. Não masoquista, na arte da escrita que o sistema implora. Abriram-se os portões, mestres, chegou nossa hora.